e o transponder é o 5037, 5037. Ok, pode ser autorizado 360, Galeão, inicialmente via Upper Whiskey 50, decolada 10, rua direita, Tael, Leda, Bidev, 198, controle, 5037, transponder, 605. Correto, 1605, chame pronto. Pode chamar quando pronto, 605. Bom, helicóptero, computador 3507. Escuta o senhor alto e claro, viu? Seu rádio deve estar normal. Suzano 1500, pode chamar controle 198? 357, chama controle 198, por favor. Obrigado, senhor. Bom dia pra vocês aí, um bom trabalho. Oi, Salvador, está 3859. Bom dia, uma milha do Indiacé. 3859, continue, guardando pista livre. 97, autorizado, decolagem 0729. Autorizado, decolagem 9875, bom dia, guarda-cópia, Galeão, 1014. Obrigado, mas escuta. Gole, tá ciente, vai curvar. Não pare igual o pizza. Tem condições de voar direto ao Fita? Mantenha a proa de Gole inicialmente, 3517, guardando a coordenação junto a Recife. Muito obrigado, vai voar Gole, transição ao Fita, o 3517. Pouso autorizado, vento norte, 2 nós. Livre pouso, 3859, pista 10. 8970, controle 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle voo 1897, decola, cruza 1800. Tchau, 897, direita, na proa de Dael, suba 400. Proje da El 400897. Positivo, Romeu. Golf Mike, táxi, reporte na Papá. Solo Gol 605, portão 3, inspecionamento. Três ótimo ataque. Marca na Papá. Mike autorizado a decolagem, um vento em Salvador Norte, 3 nós. Mike. Mike fora do solo. Controle 198, decolado 08, Mike. Ah, que tá volta mesmo. É. Puta, põe solo 19, solo 08. Controle Salvador, é o papapá, Mike. dia, Golf Mike, 500 pés pelo litoral, reporte para o da Barra. Camarada Troia, fala da Barra, Mike. Informa o helicóptero da Recall, Mike Juliette Romeu, próximo a Pituba, mantendo 500 pés no sobrevoo. É, na linha do litoral. Poderia confirmar a mensagem, amigo? O Mike Juliette Romeu poderia confirmar a posição para o Mike Golf Mike? São 3, 2, 5, 9. Nordeste e Amaralina, linha do litoral, mantendo 500 pés. Ok, Mike Golf Mike, 500. 3597, chame Recife, 1260. 260, boa. O Goiânia, com 4 horas de autonomia, 3582. 2582, táxi autorizado até a interseção do pátio de autoridades. Na interseção, chama a torre 186, o Força Aérea 2582, boa viagem. Na interseção, chama a torre 186, 2582, bom dia. Logo 605 para o táxi com 83 a bordo, 3,50 até na Campinas. No 605 direito, ponto de espera 286, 1014, boa viagem. 1014 direito, ponto de espera 286, bom dia, 1005. Salvador, TAN 315308 para o posto de estacionamento. 3153 autorizado, chame táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, está 3153. 3859, observe o trip que puxou no pátio 3. Após o início do táxi do mesmo, está livre até a saída do. Até o portão 07. É o portão ou é remoto, senhor? Não, é o portão 07 do pátio principal. Sim, é o portão, então, gate 07. O TAN 3859. Táxi Trip 5594, tem 6 dezenas mais 3 a bordo, 4 de autonomia alterna, Salvador. Quantos a bordo? 63, 6 dezenas mais 3. Ok, 5594, em frente, Juliette Alfa até o ponto de espera 186, 1014, boa viagem. Aprovado, Pátio 3, Juliette Alfa, ponto de espera 90, 108612, obrigado, bom dia. 360. 360, bom dia. Salvador, bom dia, Força Aérea 2582, cruzando 1600 na Gole. Gole, transição FITO 380, vigilância, Força Aérea 2582. Gole, FITO 380, 2582. Afirmo, tá pronto, cópia? Pronto. Galeão 280, para o 850, posse conforme do plano de rota de voo. Pista no zero, curva direita, saída da EL, LIDA, BIDEV, controle 198, transponder 5045. Torre São Salvador, bom dia, 355-54, aproxima-se do ponto, espera da 90 próximo. Felipe Ciente, Matheus Pacheco. Matheus Loemos. Bidev, chama 1298 e aciona 5043, confirme o controle de saída, 298. 119, decimal 8 e o transponder é o 5045. Desculpe, é 198 e 5045. Autoridade de decolagem, 605. O Felipe, após o voo, ali mantém. Ali mantém após a rolagem de voo, 335, não vai. Controle está na escuta do Max Jack Romeu? Prossiga, Romeu. Tava um helicóptero assim, a 200 pés, eu não tava não tava ciente do tráfego. Sabe qual que é o tráfego? Seria o Mike Wolf Mike coordenado anteriormente? Ah, ok. Eu achei que eu tinha sentido o contrário. Desculpa aí, Mike Wolf Mike. Tá mantendo 500 pés aqui no na linha do litoral. Positivo. O mesmo está com sentido do farol da barra. É, ficou de informar o mesmo, estava sentindo seu tráfego. O Mike Wolf Mike na escuta do controle? Está no Guarulhos. 3153, após. Ok. Juliette Alfa, ponto de espera, 18.6014. Juliette Alfa, ponto de espera, 118.63, 153. Força Aérea 2582, tem condições de voar agora e dar presente? Afirmativo, 2582, voando o gole. Vou e gole da presente, o 2582. Mike, Golf, Mike, controle, Salvador, prossiga. Poderia confirmar a estimada de pouso? 98, bom dia. 198, bom dia, 605. Ingresso no terminal de Ilhéus. Antônio Salvador, 1605, bom dia, decolou, Dael. Bom dia, 1605, Dael 360, vigilância. Dael 360, 1605. Spot 3, pronto para pushback acionado. Bate o 3 autorizado, Velog, chame táxi. Morado. Controle, tá na escuta do papapapá Mike Lash Romeu? Prossiga, Romeu. O Mike Golf Mike tá tentando contato aí. Não estou copiando, poderia informar, fazer uma ponte? Positivo, Mike Golf Mike, o controle não tá na escuta. Vou fazer uma ponte aí pra você. Aqui 50 minutos, terminal de Nelson, o Mike Golf Mike. Positivo, copiado, Romeu, grato, informe o Mike Golf Mike para a coordenação de frequência livre. Desculpe, controle. Informe agora o Mike Golf Mike para livrar a frequência e entrar na frequência de coordenação. Ok, Mike Golf Mike é para autorizar a frequência e entrar em coordenação. Alô, amigo, bom voo. Controle, saída, Soteropolitana, 355-14, decolou passando ao 1300. Positivo, 5514, conforme autorizado, vigilância. 5514. Ponto de espera pronto. Siga. Só tem mais ou menos o estimado da minha cópia? Ok, lençóis autorizados 065, decolada 197 com curva à esquerda, Vai ingressar no corredor forte, 1000 pés inicialmente, aguardando a atenção do controle. 19-8-5040, Vitor Golf Eco. O Golf Eco vai decolar já 10-10, nós estamos no pátio 3. Gente, então vai decolar da 1-0 com curva à esquerda, 1000 pés estrito inicialmente, aguardando a ascensão do controle, o Vitor Golf Eco. Ok, 1000 pés no corredor forte, aguardando o controle 50-40-119-8. Está pronto para acionar. 065-5040 no transponder, Vitor Golf Eco. Ok, 5040. Ok, pátio 3, acione o chamitaxi. Seria 2582, chame Recife agora no 260. Recife é 260, foi seria 2582, bom dia. Olá, está 3153. Paulo Victor Golf Eco estacionado, pronto para o táxi. O POB do Vitor Golf Eco. 05. Ok, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera 186, 1014, uma boa viagem. Obrigado. Decolado de Salvador, 21 no controle, 198. 198, obrigado, bom dia. Com o 1605, chame Recife, 1260. Confirmando, 1605-260. Positivo. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, tá 3153, decolou no perfil do Adael Leda, cruza 1700. Ok, conforme autorizado, vigilância. Sim. Pois não? Ah, no Costa Azul vai livrar, vai com proa da rótula do abacaxi. Positivo, Roberto. Grato, controle. Torre, bom dia, o Papa Thiago Victor, Golf Eco, na 2, pronto. Victor, Golf Eco, autorizado ingresso e decolagem, vento norte, 2 norte. Victor, Golf Eco, autorizado ingressar e decolar. Victor, Golf Eco. Salvador, o Pariglock 9875 para o táxi com 4 a bordo, autonomia 3 horas e 40, alterna com fim. Juliette Alfa, ponto espera 18.6, 1014, vou viajar. Juliette Alfa, ponto espera 18.6, 1014, muito obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Papa Tango, Victor Golf Eco. Victor Golf Eco, autorizado subir ao 065, corredor forte. Eco. O Victor Golf Eco, apenas confirme a proa ideal para o destino. Está presente, 301. Copiado, Victor Golf Eco. Rio 5973 para o puxa acionamento em frente ao terminal da Infraero. Autorizado, Rio Shantak. Passará para o táxi 5973. Paulo Salvador, bom dia do Capitão de Romeu Golf Vito, Santana Tranquila. Romeu Golf Vito, bom dia, o Pátio 5 anos. Cada lotado na Baixa, é da Colina. Victor Golf Eco estimado para pouso. O Victor Golf Eco estima pousar aos 1030. Não, é 1030. Ok, anotei. Salvador Sierra November India Eco, uma centena. Pista no 7, curva direita. Gol leval após direto, Caetité. 19.85.064 para o Salvador Romeu Golf Vito. Acena central, está na sete, com a pula direita, a partir da Goller, vai a pula direto, vou na volta para todos, 8.82.5064, entrando no Golf Vito, para a frente. Pátio 5, chama a torre, 18.6, seu nome é táxi da colagem, Romeu Golf Vito. Muito obrigado, Romeu Golf Vito. Vai agora na 8.75. Bom dia, eu vou estar sendo o Romeu Golf Vito, a galera está com a baixa, 08 a bordo, para a frente. Golf Vito, ciente, autorizado, acionar reportagem. 995-9875, como recebe a torre? 545. O senhor copiou o nosso cotejamento? Já clearance para decolagem? Afirmo. É, não, é só fazer um teste aqui no meu equipamento. Ah, ok. 545, beleza. O meu Golf Victor, como recebe a torre? TP 554, vou ir para Aracaju. Pro Aracaju 5514. Log aos 30, controle 198, por favor. 198, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Vale Glock 9875. Vale 9875, o controle está em contato radar. Nossa, escuta. 179, 1014, aguarda a costa. Tela remota 03. Salvador 5973 para o táxi, 3 a bordo, 2h40 de autonomia, alterna Salvador. Tem 3 a bordo, táxi Juliette Alfa, Juste 1014, 1862, eu posso esperar para um voo. Juliette Alfa 1862, 5973, sente, obrigado. Acionado, estou para o táxi. Não entendi o PAB. 08. Ok, o meu Golf Victor, utilizando o táxi para ingresso, no 7. Guarda da Elga presente, controle. Livre. Obrigado. Trip 5514, chame Recife, 12685. Confirma essa frequência, pro 5514. Frequência 2685. 2500, bom dia. Bom dia. Controle Alfa, papapá, Mike Juliette Romeu, bom dia. Mike Juliette Romeu, meu cordial. Cordial, tá livrando a BR-324, tá com prova da Cidade Baixa, Matéria Duba. Positivo, livre. Livre, Romeu.